música com requinte MPB Brasil. Melhor da música brasileira, MPB Brasil. A minha alegria atravessou o mar e ancorou na passarela. Fez um desembarque fascinante no maior show da terra. Será que eu serei o dono dessa festa? O rei, no meio de uma gente tão modesta, eu vim descendo a serra, cheio de euforia para desfilar, e o mundo inteiro espera. Hoje é dia do riso chorar. Levei o meu samba pra mãe de santo rezar. Contra uma olhada eu carrego meu patuá. Eu levei o meu samba pra mãe de santo rezar. Contra uma olhada eu carrego meu patuá. E é hoje o dia da alegria. E a tristeza nem pode pensar. Eu vim descendo a serra, cheia de euforia para desfilar, e o mundo inteiro espera. Hoje é dia do riso chorar. Vai! Levei o meu samba pra mãe de santo rezar. E contra o mau olhar eu carrego meu patuã. Eu levei o meu samba pra mãe de santo. Thank you. mais feliz que eu. Oh. Ayla Menezes e Marcos Lessa é hoje. Boca Livre, A Casa, Ana Carolina Cabide. E teve também música também da Ana Carolina, porém, com a participação de John Legend, Entre Olhares. E abrimos o programa de hoje com Ellen Oléria, Desenho de Giz. Daqui a pouquinho a gente volta com mais MPB Brasil. A gente vai trazer Adriana Sanches, também Caetano Veloso e muito mais. O programa MPB Brasil volta já já. Estamos de volta com o programa MPB Brasil. De volta com o programa MPB Brasil. A sua melhor sintonia é aqui na sua rádio preferida. Muito obrigado pela sua sintonia. A gente vai com Adriana Sanches. Sabiá. Eu dou psiu, perguntando por meu bem. Tendo o coração vazio, viva assim, eu dou psiu, sabiá, vem cá também. A todo mundo eu dou psiu, perguntando por meu bem. Tendo o coração vazio, viva assim, eu dou psiu, sabiá, vem cá também. Tu que anda pelo mundo, tu que tanto já voou, que fala aos passarinhos, alivia minha dor. Tem pena de eu, sabia? Tem por favor, sabia? Tu que tanto anda no mundo, sabia? Onde ando, meu amor? Oh, oh. A todo mundo eu dou psiu, perguntando por meu bem. Tendo o coração vazio, viva assim, a dá psiu, sabiá, vem cá também. A todo mundo eu dou psiu, perguntando por meu bem. Tendo o coração vazio, viva assim, a dá psiu, sabiá, vem cá também. Tu que anda pelo mundo, tu que tanto já voou, tu que fala aos passarinhos, alivia minha dor. Tem pena de eu, sabia? Tem por favor, do que tanto anda no mundo, onde ando, meu amor? Oh, oh, oh. MPB Brasil. Reggae. A cabeça agora, cabeça fora, cabeça adora, cabeça nova. A cabeça pouca, cabeça oca, cabeça louca, cabeça outra. Samba, cabeça blusa, cabeça rumba, cabeça reggae. A cabeça à toa, cabeça boa, cabeça voa, cabeça. Você está ouvindo MPB Brasil. Da música nacional. buscando nos cantos e lugares algo que me faça sorrir. Mas está tão difícil, aonde vou sem você? E agora o que fazer se eu não tenho nada? Nem ao menos seu sorriso, algo que me faça entender. Você se foi e nem ao menos olhou pra trás. Sei que nunca vai voltar. Está tudo diferente, sinto o vazio ao meu redor. O tempo adormeceu e tudo que eu queria era que você soubesse que minhas palavras eram um grande silêncio e o meu silêncio incomoda as marcas do passado que eu trago na lembrança. E agora o que fazer se eu não tenho nada? Seu sorriso, algo que me faça entender. E agora o que fazer se eu não tenho nada? E agora o que fazer se você não está aqui? quisera viesse do mar e não de você. Um raio que inunda de brilho uma noite perdida, um estado de coisas tão puras que move uma vida, e um verde profundo. Quisera estivesse no mar e não em você, porque seu coração é uma ilha a centenas de milhas daqui, porque seu coração é a centenas de milhas daqui. Seu coração é uma ilha a centenas de milhas daqui, porque seu coração é uma ilha a centenas de milhas daqui. Djavan, A Ilha. Lana Rodrigues, Marcas do Passado. Boca Livre é quem tem a viola. E abrimos este bloco aí com Caetano Veloso, Samba da Cabeça, e Adriana Sanches, Sábia. Daqui a pouco, o último bloco do nosso MPB Brasil. O programa MPB Brasil volta já já. Estamos de volta com o programa MPB Brasil. MPB Brasil, o melhor da música popular brasileira no seu rádio. Belo Veloso, Povo de Fé. Música com requinte, MPB Brasil. A Jesus de Nazaré, vai pedindo a Nossa Senhora que São Lázaro falou agora. Acredite, tenha fé. Vá no Rosário dos Pretos, benze um terço, traga pra mim. Vá na Conceição da Praia, segue a procissão, vá até o Bom Fim. Vá que esse povo é de fé e acredita no que é prometido. Fique de braços abertos e cante comigo. Eu agradeço ao meu povo de fé. Eu agradeço, seja o que Deus quiser. Eu agradeço a força que conduz. Eu agradeço ao meu anjo da luz. Vai rezando em frente à imagem, o menino pedindo

MPB Brasil. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço, alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Chacrinha continua balançando a pança. Buzinando a música, cantando a massa. E continua tantas ordens do terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho palhaço. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço. Alô, moça da favela. Esqueceu aquele abraço, alô Rio de Janeiro. Aquele abraço, todo povo brasileiro. Aquele abraço, alô moça da favela. Continua ali. Você está ouvindo MPB Brasil. É tão difícil não olhar pra trás, deixar as coisas que não voltam mais. Um passo dado, um rumo incerto, um minuto. Palavras, o mundo gira, gira sem parar. E a vida tira a gente pra dançar. E no fim das contas tudo um dia volta pro mesmo lugar. Cheiro de café no grão, manteiga em pedaço de pão. E o barulhinho tão gostoso da panela de pressão. Correr descalço pelo chão, dar asas à imaginação. Tudo que eu preciso é de um amigo e de um violão. Me diz como nasce uma estrela. Como é que ela faz pra brilhar? Às vezes não podemos vê-la, mas sei que ela ainda está lá. Basta olhar. É tão difícil não olhar para trás, deixar as coisas que não voltam mais. Um passo dado, um rumo incerto, um minuto. Palavras, o mundo gira, gira sem parar. E a vida tira a gente pra dançar. E no fim das contas tudo um dia volta pro mesmo lugar. Cheiro cheiro de café no grão, manteiga em pedaço de pão, e o barulhinho tão gostoso da panela de pressão. Correr descalço pelo chão, dar asas à imaginação. Tudo que eu preciso é de um amigo e de um violão. Me diz como nasce uma estrela. Às vezes não podemos vê-la, mas sei que ela ainda está lá. Basta olhar. Julius Van Start e a participação de Rodrigo Lima, Raízes, música que fecha o nosso programa de hoje. Conferimos também Alessandra Crispim e Caio Deodato. Aquele abraço. Paula Fernandes, Chuva de Prata e Belo Veloso abriu a nossa última sequência de hoje com a música Povo de Fé. MPB Brasil fica por aqui. Um grande abraço para você. Na próxima semana a gente vem com mais uma edição. Super abraço. Até lá. Você conferiu mais uma edição do programa MPB Brasil. Até o nosso próximo programa.